Você está ouvindo o Azila Cast. Venha comigo se quiser viver. Eu sou o Joel Suki e eu. Bicha. E eu tenho raiva dos atrasos do Mandel. Puta que pariu, Manel. Aqui é o Bala e eu fico puto com a galera que diz que o Manel é gay. Mano. Acho que dá raiva, mano. Não tem condição não. Eu defendo até debaixo d'água o Manel. Putaria. Ai, Deus, eu sei, só que aí dentro tá bom. A risada do Bala, mano. Tá parecendo. É, pessoal, vai desculpando aí que eu tô meio rouco ainda. A semana passada não deu pra dar uma participada. Eu tô meio rouco ainda, eu tô rindo igual o João Kleber. É. Eu pensei de nome e eu tenho raiva de mestre de RPG que não tá querendo narrar aqui. É, e esse aí é o Manel, pessoal. E esse aí é o Manel, prazer. Prazer, Manel, seja bem-vindo. Vamos continuar falando sobre coisas que continuam dando raiva, né? Acho que a gente fez dois, fez o primeiro, fez o segundo, passou o tempo e parece que a lista só aumenta, né, mano? Tipo, a lista de coisas que dão raiva só aumenta com o tempo, né? Estavam chamando até o Manel nesse meio tempo de Manel Delícia, né? É um negócio de ai, ai, ai, que delícia, Manel. Putaria. E meio. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up. E vamos para mais uma semana de e-mails, Lazila Cast. Estou aqui com o Mané para ler os e-mails aqui do episódio passado de falamos sobre mulheres, né, Mané? As mulheres ali, o objetivo de todo homem, né? O pior é isso, é que as bichas vêm primeiro do que o dinheiro, né? O dinheiro é capaz de sobreviver, mas... O cara ainda sobrevive sem dinheiro, mas sem mulher o cara sobrevive não, viu? Não é? Que muita gente achou que ia acontecer, velho, que... Não, vocês vão ser malhados pelas mulheres, não sei o quê, mas pelo que eu vi, véio, no Facebook, nos comentários, véio, teve muita mulher que gostou, mano, do episódio que é de mulheres, véio, achou engraçado e tudo. Eu viajei, é. Veio a negada se fudendo, a galera dá um valor. E a primeira coisa que a gente fala aqui no cast é pra vocês acessarem os artigos do Azileitor, vocês acessarem os links, né? Mas a galera não sabe que tem mais coisa além do Azila. E além disso, a galera tem que comentar no cast, né? Mas que isso aí é o que move o nosso cast pra frente, né? É, o que dá o incentivo a um trabalho cada vez melhor. Pois é, mano. E pra quem não sabe, a gente também tem o Locadora do Azila lá no YouTube, no youtube.com/ só que aí, e o Azilação também, né? Então se inscreva no YouTube lá, acesse os links e vamos embora. E se você quiser enviar e-mails pra gente, envie para azilacast@azileitor.com.br ou no azileitor@gmail.com. Ixi, já vi. Qual Azila mesmo? Putaria. Cleiton Munhoz, 33 anos, sou um professor de matemática, asilado de São Paulo, capital. Se tem uma coisa pra me ajudar a enfrentar o trânsito e o metrô dessa cidade, são os podcasts que eu baixo pra ouvir no caminho para o trabalho. E um dos que eu mais gosto é o AzilaCast, que conheci há pouco tempo e estou fazendo uma maratona pra acompanhar desde o começo. Aí, mané. A galera que conhece a gente desde o início, vai, pega desde o primeiro e vai até os 150 e lá e pedra. Nada, né? Recentemente, ouvindo a ZilaCast 130, Brincadeiras de Rico e Pobre, me assustei a ouvir uma história contada pelo Joel sobre o Jack Chan Jr. Aí, o cara. ele trocou um Super Nintendo por um Game Boy. Acontece que algum tempo antes, ouvindo um episódio do 99 Vidas, nossos amigos lá do 99 Vidas, o 89, que falava sobre portáteis, o convidado André Campos, do site... Do site jogabilidade.de, contou que uma vez trocou seu Super Nintendo com 5 fitas por um Game Boy. Ou seja, é a mesma história. E aí fica a pergunta: seria o André Campos o alter ego de Jackson Jr. ou o contrário, né? Aguardo um pronunciamento de vocês sobre o assunto. Desde já, obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Na verdade, o Jackson Jr. é o né, mano? A gente vai bipar o nome dele. Só é. Pra deixar o mistério, né? O meu nome é Jackson Júnior, o pois é. Aí o Jackson Júnior não é o André Campos, né? A gente já quer dizer isso aí. Ah, mano, aí teve uma novidade também. Nos e-mails passados, ó, teve um cara... Essa história aqui me estaria, viu? Eu quero te passar aqui pra tu ver, velho. Passei. Teve um cara, velho, que disse que... Não, ele tava andando no shopping com a amiga dele. Aí a amiga dele passou dois caras assim. Aí eles andando, né? Aí a amiga dele disse assim pra ele: ei, tu tá vendo aquele cara ali que passou pela gente? Aí, né, tu vi. Aí o cara nem prestou atenção nem nada, né? Aí a menina disse assim: ah, porque eu tive envolvido num evento do Sana, não sei o quê, num evento de anime, e aquele bicho ali disse que ia convidar o Bill Gates pra poder participar, e o cara de repente sumiu, não sei o quê. Aí o cara ficou doidão, assim: puta que pariu, não é possível. Aí o cara foi lá, mano, pra tirar uma foto do cara, mano, e a foto, olha aí, quem é? Esse doido aí tava na carreira pra tirar a foto, né, mano? Faz tempo, esse bicho tá sumido mesmo, né? Tá quase o... Tá quase o Fred da seleção, né? Rafael Lira, 19 years, estudante de Direito da Universidade Tiradentes e estudante da História na Universidade Federal de Sergipe. Ixi, Maria. Ele é de Aracaju, viu, Sergipe? Comecei a acompanhar o AsilaCast a partir da minha busca por podcasts diferentes. Aí onde é que o cara rebatei, né, mano? É no Asila, que é um único diferente. Pois é. Acabei descobrindo vossas senhorias, majestades, quem somos nós, né? Nordestinos iguais a mim, que também já foram acordados de ônibus pelo pessoal do Macês. Gosto muito das pautas tratadas no cast e aprecio muito o trabalho de vocês. Nesse AsilaCast foi falado sobre mulheres. Gosto de mulheres que não seja cavala e que não seja jaburi, dragão de Komodo, monstro de pântano, ET, predador. Eita, aí pode jogar no mato esse tipo aí. Eu isso, gosto de todo tipo de mulher, independente da etnia e da cor dos olhos. Não parei, viu? É, cara... Só o cabeção mesmo, ele quer saber com o negócio de cor de olho. Mas a parte que mais me interessou foi a da friendzone, né? Eita! Esse aí deve sofrer muito. A gente embora, continuando aqui. Pera aí que eu mudei aqui o negócio, vamos embora. Agora me perdi. Eita, pronto. Pois bem, já sou um cara desse grupo destemido de aventureiros em busca da conquista da garota. Olha, me diz, esse bicho é do grupo. Aquela garota que você encontra e tem gostos bem parecidos com os seus, sendo também bem divertida. Eu conheci essa menina em um encontro de grupos de otaku. E achei gata pra caralho. Ixi, Mari. Aquele negócio gostoso pra caralho, né? Cara, ficou... O cara virou o lobo do pica-pau, né, velho? A cara dele assim, todo babando assim. O problema é que eu estava tentando sair com a amiga dela. Ih, aí passou, meu filho. Aí não deu mais certo, né? Eita. Mas a tal menina que eu queria sair acabou me deixando de molho por quase um mês. sem saber direito o que fazer, acabei perguntando se ela iria sair ou não comigo. Daí ela me responde que só me considera amigo e não queria nada comigo. Ih, se fodeu aí. Negócio de flex walk. Aí vamos nós. Fiquei triste e bolado, mas daí pensei, agora eu vou tentar algo com a outra amiguinha, né? Oh, eita. É a chancha. É, né? Ó, pensei de uma forma inocente, mas a menina já estava ficando com um colega meu de sala. Ixi. Consequentemente, foi a segunda friendzone conquistada. Ixi, Maria. Puta que bosta. Cara, mano. Conquistou duas de uma lapada só, né? É, mano, já bem isso aí, mano. Isso aí é. Tá batendo recorde, viu, filho? Mas vamos embora. Não é a primeira vez. Ixi, ainda não é a primeira vez que ele conquista duas friendzones de uma lapada só, ainda. Já sou um participante da friendzone de longa data. E sei que esta vida é difícil pra burro. O que acontece é que a garota muda, mas é mais para uma para a lista das meninas que me friendzonam. Queria sugerir a pauta no AsilaCast sobre filmes de comédia clássicos. Ou filmes de comédia que marcaram, ou simplesmente filmes que marcaram a infância de vocês. Qualquer valeu filme, por, né? Valeu por ler. O e-mail e falou. Vixe, o cara ainda mandou falou no neto. Ó. E o que é que tu daria de dica pra ele, Manel? Já que tu é um experientezão da friendzone aí, não sei o que. Não, nada de friendzone, não. Aqui é matador, né? Ian Wellerson, 19 anos, de Piuma, Espírito Santo, desempregado e estudando sistemas de informação. Venho hoje relatar duas coisas que se completam. A primeira delas foi uma namorada que tive quando era um pouco mais novo. Aí, essa quase namorada, que era amiga, vamos chamar de V. E tinha uma amiga que... A Vivi, né? Tinha uma amiga em comum que vamos chamar de C. A C sempre ficava colocando ideia para que eu ficasse com a V. Ixi. Eu tinha a V com uma grande amiga e não queria estragar a amizade. Mesmo assim, estava deixando ela na friend zone, com medo de perder a amizade. Meio gay, eu sei. Até que um dia de tanto a C falar, resolvi dar uma chance e comecei a ficar com a V. Olha aí, mano. Parei, já foi ficando, né? Não teve nem conversa, né? Foi... Ah, sim, é porque ela queria, né? E às vezes tava empurrando, né? Vai, né? A C tava empurrando pra ver, mano. Pra ir, ele foi. Vários dias e semanas e meses se passaram e a gente ficando quase todos os dias depois do trabalho. Passava em casa dela por volta de 23 horas e saía meia-noite. Porém, não estava gostando muito. Não tinha um clima e essas coisas e tal. Olha. Até que um dia fui no dentista. Fui no dentista para colocar os aparelhos e ao sair, passei na casa da V. E ela veio me beijar. Olha aí, mano. Estou doidão, né? Todo garanhãozão, né? Só que aproveitei para dar uma desculpa. Falei, não, meu dente tá doendo muito, guardar o aparelho, deixa pra outro dia aí, não sei o que. Olha, o cara negando. Eu se perdi de vida. Não é, o bicho todo... O cara tá aqui é o PC, ó. É, né? E assim, fui dando essa desculpa por 3 semanas, caralho, o vídeo de cara tá de putaria, né, mano? 3 semanas o cara da mesma desculpa, mano. Até ela se tocar que eu não queria mais ficar com ela. Ah, olha aí a estratégia do cara. Alguns meses se passaram e eu comecei a gostar da C, olha aí, mano. Aquela história que tu diz, Manel, que quem tu não quer, te quer, e quem tu quer, não te quer, né, Jair? Isso aí é certo demais, né? A C era muito minha amiga e já não conversava mais com a V. A V mudou de cidade aí. Então eu comecei a jogar alguns papos e conversas na C, só que ela disse... Não, ela disse que não queria estragar a amizade, vixe! É, tu que levou o bicudo, foi? Tá friendzonado aí, ó. Eu estava na friendzone. Não, mas não tinha escapatória, não. Depois de ficar com a amiga, a mulher só fica com o cara se ela tiver muito afim. É, depois de embaçar o coreto com a amiga, aí se ela tiver muito afim mesmo, tá? Rolar aquele climazão tenso, aí ela fica, senão ela vai ser só. Pois é, né, velho? Ficamos algumas vezes, porém, sempre era a mesma coisa. Não quero estragar a amizade. Passaram 7 meses na Friend Zone, até que eu fui na Campus Party Brasil com ela e lá conhecemos o Cid do Não Salvo. Vixe, aí, ó. Vixe, ela se apaixonou pelo Cid. E rolou o desafio aceito, tirando um nerd da friendzone, aí, onde o objetivo principal era fazer uma mudança em mim, para que ela ficasse comigo. E deu certo, aí, ficamos no evento. Qual é a dica? Ficamos no evento e uns 3 dias depois, até que não quero estragar a amizade, olha aí, de novo, né, acho melhor a gente parar de ficar, ela dizendo. Mas aí foi a última vez, não ia ter mais friendzone. Brigamos e ficamos 3 meses sem nos falar. Até que um dia ela veio na minha casa me pedindo em namoro. Olha aí, mano. Okay. Já estamos há 1 ano e 2 meses namorando. E sim, é possível sair da friendzone. Olha aí, mano. Não, não deixe ninguém na friendzone jamais, senão você pode ser o próximo. Olha aí a dica do putaria, o cara saiu da friendzone, mano. Olha aí. O cara saiu do abismo. É, o cara saiu. O cara saiu ali daquele mundo das trevas, né? E tal. Depois que tu acordou, mano, desse sonho aí, mano. O Samuel falei. Tem esperança, né, mano? O Samuel tem esperança, né? Deixa o pobrezinho Samuel, né, mano? O Samuel ali é um caso. Caso perdido, né, mano? É um caso sério. Né? O negócio que ele é tenso demais. A mulher que ele quer ali é. Pois é, esticado demais, né, mano? Uma coisa que eu lembrei, o Manel, o Elb deu o talk aqui, do menino, eu tô aqui no cinema. Ah, isso eu aí, vou dá assistir. Raiva, mas, ó, pra você ter noção, é difícil eu ver um filme no cinema, é muito difícil. Mas quando eu vou ver um filme no cinema, principalmente com a pessoa que eu amo, né, que é a minha namorada atual, o Beijo Débora. S2. Tu quer assistir, né? Eu quero assistir o filme, né? Eu tô ali pra isso. Aí vem um filho de Kinga. Aí, Ei, Bartolo, eu vi de manhã esse filme aí. Eu tô aqui porque, pra não pagar de novo, eu tô aqui direto. Aí dentro. Aí eu vou tá aqui, parou, paçoca, bem ali. Aí, né, amor, não se preocupa, não. Aí. Ei, olha, o cara vai fazer... Cala a boca, filha da puta! Deixa eu ver a porra do filme. Macho, me dá muita raiva. Pense numa coisa pra dar raiva. É doido, macho. O cara chega, ai, vai acontecer isso aqui, olha. Dá vontade de pegar o meu sapato, que é pequeno, né? Vumba! De Kinga, foi lá levando. Eu fui assistir o Capitão América 2, mano. Tinha um grupinho de criança, mano, assim, assistindo. Aliás, se spawn no Lengo, não tava nem assistindo o filme, mano. Tava tudo no WhatsApp. Aí, a fulana. Fulana falou comigo, seu. Que o menino rei. Ai, fé de amijo. Pau no cu, sai daí, baitola. Falando em fé de amijo, meu amigo mandou uma house. Uma coisa meio off, ele aí, mano. Tá sentindo o cheiro de mijo. Era um menino no computador do outro lado, doido, só de bermuda. Bermuda toda ensopada de milho. Isso aí passa a história do Mulambo. Isso aí passa a história do Mulambo, viu isso aí? Não é nem menino conversando, não. É qualquer pessoa conversando no cinema da raiva. Mano. Até o Manel. Aquele cara que, não, nos tempos de hoje o cara vai assistir uma adaptação de livro, aí o cara leva um livro pro cinema. Aí fica, oi. Aí fica direto comparando, aí, ai, dá o c***, mano. E fez esse livro no c***, mano. Aí, dá eu pra ver a pessoa ser doente, é isso. Não, viu? Mas deve ter mesmo. Deve ter tudo nesse mundo. Acho, dá muita raiva. Agora uma coisa que eu achei que nunca fosse me dar raiva, mas passou-se o tempo ali, eu comecei a ficar um pouco mais velho ali, comecei a ter raiva disso, mas pipoca no cinema, mano. Acho, eu tô... no cinema? Eu tô assistindo. É porque, assim, mano, os cinemas daqui de Fortaleza são excepcionais, né, assim? Excelentes ali. A qualidade de som ali, inacreditável, né? Absurdo. Estupenda, estupenda. É aquela qualidade de projetor do tio Vanley. Estupenda. E aí, mano, começa o filme, aí você só escuta só os... Aí o cara, puta que pariu, mano. O cara fala até o verso em brasileiro e não escuta nada. Eu não tô escutando porra nenhuma, mano, disso aí, ó. Foi assistir o Hobbit, eu não escutei nada, mano, do começo, mano. Mano, só a pipoca. Mas não escutou nada mesmo, não, sério mesmo. Eu tava escutando muito baixo. Tava dormindo, velho. Eu escutei tudo, tava dormindo. Doido. Eu vi uma vez um filme no cinema que tava cheio de bolinha preta. Aí minha mãe diz, não, tá com vírus. Uma vez também, mas ela tava era tossindo direto no cinema, tava com tuberculose. Era aí, Guerra Mundial. Eu não me lembro qual era o filme, não, acho que era Homem-Aranha. Aí o cara se levantou, ei, meu irmão, mastiga pra ver se tem osso nessa porra. Putaria. Sapo, a mulher do sapo. E bicho otário. Putaria, meu Jesus aí. Porque o cara tava doente, né, velho? Essa foi boa, viu? Tá com a mão usada nas costas dele. Ei, tá bem aí. Cara, ferrou até continência. Teve uma vez que eu fui assistir o Looper, mano. Aquele filme lá do carinha lá do Robin, né? Que fez o Robin no Batman e o Bruce Willis. Cinema tava fedendo a mijo, mano. O macho, que diabo é isso, mano? O chão preguenta assim, mano. O macho aí pra porra, mano. Eu não volto aqui mais, não, mano. Que cinema é esse que tu anda, Jorge? É, eu também, tô perguntando isso. É o da São Luís, do São Luís, né? Aí pra puta que pariu. Olha o cinema da casa do PC ali, mano. Ixi, PC, olha dizer que eu já cheio de milho. É massa o PC, mano. O PC pra esse cast, né, velho? Que o bicho pega o asão doido. Outro raio do Manoel ficar mencionando por nome qualquer besteira. Não pode mencionar o teu nome, é? Não, tu ficar me secando direto dá certo, não. Secando, é isso aí, Manel. O Manel doido pra... Secando, olha. Tirar uma caça. Ah, tá gordinha. Eu fui ver aqui a pauta, né, mudando de assunto. Eu vi piroca no cinema. Isso é um Manel. Pipoca no cinema, mano. Putaria. Seu madruga está na parte de quem? Tá ou não está? Não está! Obrigado. De nada! Você tem uma coisa que eu tenho raiva, bicho. Dá uma raiva mesmo, assim, mano. É adolescente metido a adulto, mano. Ixi, Maria. Aqueles adolescentes, assim, que o cara acha que sabe de tudo, mano, assim. O cara é o não, o cara é o inteligentezão, o cara é o... Fica logo fazendo aquela cara, assim, de enjoado, mano, assim. Aquela eu uma vez reta. Eu tava vendo dois pivetes, mano. O cara é inteligentezão. É, o cara... Cara, não, sabidão, adolescentezão aí. Eu vi, mas eu tava no shopping uma vez, eu vi dois meninos, mano, que até a roupa do menino é maior que ele. A bermuda, o pivete aí, ei, mano, tu tem que fazer que nem eu faço, mas porque se liga que eu manjo das paradas. Eu manjo dos Paranauê. Aí eu, Paraná, que porra é essa? Eu pensei, não, meu filho não vai ser desse jeito aí, não. Não é possível. Porque não é possível. Não é possível o negócio, porque a minha mãe disse que logicamente, né, pelo amor de Deus, a descendência vai ficando cada vez mais esperta. Isso é verdade, né? Mais avançada, tal, tecnologia e tudo. Mas igual esse menino aí, eu meto logo a porrada. Meu filho não é trouxa igual esse daí, não. Se fazendo de bichão, de panaca, com o celular aí na mão. E é! Aí eu ando lá, vai pra esquina, o ladrão vê um dono e pega o celular dele do panaca. Pivete aí desse, sabe, mijar direito, tem gordinho. Aí eu sei, peguei todas. Hashtag eu comi. Hashtag eu comi. O adolescente revoltadozão, né, mano? Adolescente revoltadozão. Que o cara... Rapaz, teve um lance um momento parecido comigo desse aí do bala final de pivete. É. Eita, pô. Pivete é uma coisa que dá raiva. Né, esse filho de rapariga, né? Tem uma vez lá que eu tava lá no interior da minha avó lá. Aí tinha dado uma confusão lá. Tinha dado confusão lá com o cara lá. Contei no cast passado. Aí chegou um pivete aí passando. Não dava o tamanho do. Uma tampa. Pois é. Aí, ei, meu irmão, não sei quem que é o filho da puta que tá querendo bater em não sei o quê. Eu olhei pra cara desse bicho, cheguei perto dele. Ei, meu irmão, o que tu falou aí? Quem sou eu? Tu vai fazer o que agora, tu? Vocês ele estão não, vendo, olha, cortando o PC brevemente, vocês estão vendo o nível aí do PC, né? Se trocando com pivete, né? É porque ele tentou bater no cara e não conseguiu, aí partiu pro pivete ali. PC tacou logo o overkill no menino aí. Aí ele, não sei o que, chapa, foi mal caralho, meu irmão. Tô próximo vez tu se presta atenção no que tu tá falando, viu, seu fradapo? Por que tu não disse, meu irmão, eu sei da Last Hit, otário? Meu Deus, sei lá, Last Hit. E aí, mano, tu matou aí, o menino, foi? Não, ele foi pro lado dos caras. Era bom esse tal dos caras vindo os primos dele de 1,90m, né? Mas, rapaz... Os negros, né, Bala? Os negros, você vê... Os logakubi lá, tchau, chato. E você vê dois negros com camisas de times na bicicleta, corra. Porra, eu não estaria. É o que o meu diz. Apesar de alguém ter quase transparente, mas eu e o cabeção, o cabeça de nós todos, lá na, aqui perto de casa, de bicicleta. O apelido do cara, cabeça de nós todos. Aí tava eu e ele aqui perto de casa de bike, ó, ele, ei, mano, vai me deixar ali em casa. Aí eu, de boné, e ele no quadro da bicicleta sem camisa, ó. Vixe, vou... Aí ele olhou assim, ei, mas se passar os homens aqui, a gente leva o baculejo na frente. Vou fazer o um assalto das... Ô, putaria, mano. Putaria. Mas os homens não passaram. Os homens. Aquele pivete, velho, que o pivete é todo... O cão, é o pivete. Cão, é o cão, o menino. É o cão, é o cão. Menino, entra assim no teu quarto e vai logo mexendo no teu PS3, né, quebrando. Ixi. Tudo. Meu irmão teve uma vez, na época, eu tinha no Play 2, na época do Play 2, meu primo, mais novo, né, aí chegou... Ei, tu comprou um jogo aí? Aí eu comprei o Homem-Aranha na época, Homem-Aranha 2, do Play 2. Ei, eu quero jogar! Tá com a mãozada do controle, filha da puta! Um DVDzão das trevas, tu anda, mas por que tu fez isso? Foi sem querer! Pois é! Foi sem querer! Tá, cuidado, macho, presta atenção, senta aí, eu te dou o controle. Aí eu dei o controle mais fuleiro pra ele. Aí ele ficou apertando os botões, empurrando. Já bem isso, mas tu vai quebrar o controle. É, tem que ser assim, ó. Tem que ser assim. Já levar um peteleco aqui, uma mãozada, você aprende o Speed King. Teve uma vez, meu primo, tinha acabado de comprar o meu PS3, ele entrou dentro do quarto. Vixe, um palé, três, todo doidão, menina. Ai, daí, ele querendo mexer, véio, querendo ligar o aparelho. Taquei uma mãozada na mão dele, véio. Nunca mais que ele pegou desse bicho, véio. Como diz a mãe da gente, no pé do vidro. E tem do ser que se esforça, né? Joel, tem um pivete ali que mora no beco da maldade ali onde ele mora. No beco da maldade. O pivete ali é uma peste, eu acho. Ele é irmão do Franco, né? Aquele pivete ali. É o beco da maldade. O pivete é pinga fogo, mano. Que por incrível que pareça. Não, mano, nem um minuto, mano. Que por incrível que pareça, nesse beco só mora a família do Joel e ele, né? Pois é. É full família ali. É full família, aqueles becozão, né? Que aí frente é tia, do lado é primo. É, justamente. É o. Ei, bola aí no vizinho, é o vizinho é a prima. Aí, bola no outro vizinho, é a tia do primo das calcaias. Aí, é. Todo mundo ali junto e unido. Foi o que eu falei, mano. É, esse negócio de primo, mano, a tia do cara acha que não, o cara tem que deixar. E deixar o quê, mano? Aí pra puta que pariu. Mano. É porque tem aquele negócio, quando é família, né, a tia da gente, né, aí como é família de primo, também aquelas coisas aí, não, aí a tia da gente vem, ô Alisson, deixa ele jogar um pouquinho aí, fica aquele negócio, porra, fudeu, né? Puta que pariu, tá meu, adeus ao meu jogo. Deixa ele pegar, né, no teu brinquedo. Rapaz, eu sei que, ei, mas teve uma lança comigo aí que eu perdi, foi um carrinho de brinquedo, vamos ver o carro disso aí. Eixe. Não, se liga, a gente deixa o videogame da gente com os memory card exame e o DVD, ó, joga esse. Se tu quiser trocar de disco, de jogo, tu chama a gente, né? É o clássico, né? É. Quando a gente volta, o videogame tá de cabeça pra baixo, aí tá o a gente tinha colocado o PES dentro do videogame, tá o Final Fantasy com o save apagado. O menino apagou o save de 300 horas, filha da puta! Então, quando não é videogame, mano, é o celular, mano. O cara tá mexendo no celular, o menino vem tacando um dedo, assim, na tela do bicho. É, geração touchscreen. Né? Já chega, assim, com o ombro todo baixo, assim, olhando pra baixo, aí... Deixa eu rogar. Ai, pá, puta que pariu, mano. É, hoje em dia, os meninos de 10, 11 anos dizem, eu sou hacker. Ai, pá, puta que pariu. Ah, tá aí, menino, sabe nem o que é Linux, sabe nem o que é Java. É, meu irmão, o meu sobrinho aqui me estressava, mano, que eu parei de mexer nas coisas, mano. Eita, mano. Ei, mancha, a gente jogando aqui até o tipo, hoje, né? War, aquele jogo usando estratégia War lá, aquele doideiro aí, sim, de tabuleiro. Estamos jogando aqui, daí quando de repente o pivete veio lá de trás, né? Maldeu o tabuleiro todinho, ó. Peraí, filho, sai daí, mano. Aí ele ainda volta rindo, né? É, e depois sem querer, né? Querendo. Ele mandava muita raiva. E qual era o outro jogo, mano? Toda vida ele era cagava. RPG, mano. RPG, ele já entrava e cagava o pau ali e tudo. Muita raiva, mano. Falando em RPG, chapa, tem um master aqui, chapa, que não sei não, viu? Da raiva é ele. Jota, tu vai jogar narrativo. Fio pau no cu dele, fio pau no cu dele. Aí tu vai jogar narrativa e o cara diz pra tu: não, a gente vai jogar até o nível épico. Ixi, 200 horas, né? Pegar as 8 insígnias. Vamos jogar do nível 3 até o nível 30. E todo mundo, vamos jogar. Chega duas semanas depois o mestre: não, não vou jogar mais, não vou narrar mais não, que eu tô sem vontade, quero jogar RPG com você, eu tô, não quero mais narrar não. Isso é pai, eu ia pra casa dele todo dia às 6 horas da manhã perturbar ele. Com cabo de vassoura. Ele já de ser pau no cu. E pior, ele fica com raiva se a gente for lá perturbar ele sobre isso aí. E aí, vai tolar já isso aí, PC. Por que tu não deu aquele, a tua passiva oculta lá de 300 de ataque nesse pai tolo? Paulo Roberto, sabe o que eu tô falando? Paulo Roberto. Eixe. Paulo Robertozão, é. Paulo Roberto é o cara que dá raiva também, viu, mano? Chega no WhatsApp e nega de... Ei, leve esse, bota ali, acolá e bota o mesmo. Cheio de leve trás, é ele. Gente, boa, mó limpeza ele. Ele me adicionou no Skypezão. Eu, toda vez que eu lembro do Paulo... Qual é o nome dele? Paulo Rogério, hein? Paulo... Eu lembro do PC, Paulo César, o PC, o Paulo César, não, mas não é Paulo César não, o PC fica puto, é? A gente tem uma rivalidade de médica há muito tempo atrás. Rivalidade de bronha, né? Aqui, Aguilar José, por favor, não mexe em nada. Ah, é seu filho, né? Aguilar José, nosso filho. É o mais novo, é o caçula. Ah, não, graças. Garoto bonito, é meio agitado, né? Garoto? Ah, na cidade, né? Deixa ele. Não tá fazendo muita bagunça assim, não. Meu filho. Ah, mas esse garoto é um capeta de pessoa, hein? Pelo amor de Deus. Isso aí é quebrou, né? Você tá nervoso? Não, não tô nervoso, não. Tô calmo. Criança fica nervoso, menino. Não fica nervoso, não. Aqui, se não licença um minutinho, tá? Não, ué. Vou ali na cozinha rápido. Dá uma licença assim, ué. De assunto aqui, uma coisa que dá raiva também, mano. Aquele cara que ele é metido, o inteligentão ali, que é o cara que, não, eu sou doideirazão, vai. Eu sei fazer isso aí, pode deixar. Doido, eu sei não, tu tá falando errado, eu já passei dessa fase aí, desse jogo aí, é assim, assim, assim. Foi, não, me mostrei, filho de puta. É, eu esqueci aqui, minha internet tá ruim, dá pra eu logar não. Ai, sabe, sabe qual é o massa, doido? Aquele tipo de caba que tudo já aconteceu com ele. Mano, isso aí dá tudo raiva. E aí, meu irmão, tem um cara lá que trabalha... Tem um cara que trabalha lá no Maracanaú, que o apelido dele era o Fala Silva, viu? Fala o quê? Fala Silva. Fala, aconteceu Silva. Tudo. Não, Deus, o pior é que aquele cara, mano, que o cara, tudo que acompanhou, por exemplo, ele aí, aconteceu de, sei lá, peguei uma multa no trânsito. Aí ele, eu também peguei 5 multas no trânsito ali só e um... um fotossensor só. Como é que pode? É um fudidão, né? É o experiente. Tudo... É isso aí, essa missa aí, eu já fui e voltei 3 vezes. Tudo aconteceu com o cara, não. Sendo que é ampliada ali, né? Esse bolo aí eu já vendi e já tô trazendo outro. Até teve uma gerente nossa, mano, que trabalhou na empresa aí do Manel aí, que ela, mano, tudo que a menina tava conversando na sala, mano, aconteceu com ela, sendo que ampliada. Tipo, não, o fulano me f***, não, 3 negão me f***. Ali, como é que é? Já pensei, velho. É, velho, essa frase aí deu muito certo. Que diabo é isso, velho? Eu acho tudo... Tem gritude só pra contrariar, né? Tudo aconteceu com ela sendo que ampliado, velho. Eu macho essa mulher aí. Ela ficou bem ampliada depois dessa ampliação aí. Dá uma raiva, mano. Isso aí, mano. A prima minha que é desse jeito, ó, mano. Tu não pode dizer nada, mano. Não, a gente tá ali. Ali, é, vai, sei lá o quê. Acabou de comprar uma televisão por R$500, ó, de 32 polegadas. Vixe, pois compraram um antes de ontem, uma de 42. R$1, né? Mais barata que essa daí. É. Eita, de caralho, o Manel disse tudo agora, doido. Porra, a gente compra um videogame usado, alguma coisa, ou um acessório, uma televisão. Vixe, mano, tu não pesquisou, não? Tu é muito trouxa. Amigo meu... É muito trouxa. Amigo meu comprou essa televisão aí de R$700, tu pagou 1.000. Ô, bicho, é panaca. E a gente fica, porra, meu irmão, vai se fuder, mano. É, o cara sabidão, né? O cara que é o inteligentezão, tudo é, ele sabe. Eu sou challenge. Sou diamante. Qualquer coisa isso, que o cara vai fazer... Falando isso aí, acontece muito no LoL. Eu não sei o que, eu tenho que fazer isso não dá certo, eu tô dizendo, vai te tomar na sua tua... Não, é esse negócio de build, é assim, você faz a build que você quer, né? Não tem uma build, um padrão certo, né? Padrão FIFA. Não tem essas besteiras, essas frescuras, né? Tipo... Você faz a build que você quer. Agora, o que é ruim é... Você fazer a build é mais ou menos... É, como é que você pode dizer? É personalizada, né? De jeito mais diferente. E você cagar o pau. Aí o cara olha logo nos itens. Ih, aí, me dá ali a D-Tank. É o PC, só pode, reporte. Lixo. Aí, então, aí se tu cagar o pau, fode. Agora, se tu ganhar, até Zigzag AD Carry eu já fiz e ganhei. O cara já, como eu te disse, cara, eu vou te reportar. Fiz 15/2, Zigzag AD Carry. Todo mundo calou a boca. Pra quem não tá... É, quando o cara consegue se superar, e a galera fica tudo de... É, não. Adentrar as pernas. É. Falta é com o negócio de vacina, né? Gente. Negócio de PC pra realidade de AD e ser lixo. Não, eu disse que tu não. Eu disse... Não é verdade, não, mano. Eu digo pra tu na frente e atrás, é PC, faz AD dali do jeito que tu quiser. O computador é teu. A conta é tua, a energia é tua. Se os caras ficarem falando besteira, é uma coisa. Agora, se tu cagar o pau, é diferente. Não te disse isso? O que aconteceu todas as vezes. Pra quem não tá entendendo nada, véio, que a gente tá dizendo, véio, é tipo o PC, véio, dizer que vai ganhar na corrida do cara, véio, o PC com a bicicleta e o cara com carro. Não, bicicleta não, velocípede, né? Pronto, mas isso aí o cara quer dizer, né? Mas contanto que o velocípede dele tem um turbo, beleza, né? É tranquilo. Depende, o problema é entre o computador e a cadeira. Pois é. Uma coisa que dá raiva, mas é o cara que entra no curso de inglês e pronto, o cara já é o experientezão, já é o americanozão, é o Resident Evil. No Resident Evil, fuck you now, bitch, and motherfucker, lick my ass, he's over here. Street Fighter, Street Fighter. Na época, da época de moda antiga, a gente da época da velha guarda, não é GameCube, não é GameCube. É, nice. GameCube, toma seu cu, filho de cu. Vocês são muito doidos, O pior é aqueles caras que chegam do Facebook, véio, chega assim nos cantos e diz que... Ai, eu penso em inglês. Cabeça em inglês, véio. Ai, papo, tu pariu, véio. Inglês com a trozoba. Como é que o cara pensa em inglês? Como assim? É, velho, não, o cara é um americanozão, cara. Não, eu penso nas frases em inglês. É aqueles UEBR. É, o cara... Eu tô há tanto tempo estudando inglês que eu tô esquecendo o português. Mentira. Eu ovo de gravata. O cara acabou de sair ali das favelas ali do Beira Rio. Beira Rio. Tem um amigo meu que o computador dele é todo configurado em inglês. Não, isso aí é outra coisa. Não, assim, tem gente que se achar, se passar, né? E tem gente que, pra realmente aprender, ele vai comprando livros, vai botando configuração de videogame, de computador, pra inglês, pra se acostumar também, pra ver certas configurações. Ah, essa frase aqui, assim, é diferente. Até aí, agora, tudo bem, né? Que você... Aí, não, vou botar meu computador em inglês, meu amigo vai vir já. Vou botar em inglês aqui. Aí, gente, mas deixa eu entrar no meu computador e jogar um LOL, jogar um World of Warcraft. É bem isso, mas tudo... É, eu só boto em inglês comigo, é assim, não sei com você. Ah, toma. Matou o povo. Ah, tá, porra, em latim logo, mano. O cara vai clicar no iniciar, né? E tem start, ao invés de iniciar. É, mas eu tô achando façanha uma coisa. Tu comprou o microfone e foi PC. Não. A tua voz tá tão normalzinha, tá pra ouvir bem direitinho o que aconteceu. Que é o microfone do Joel. Oi. Ixi, meu irmão. Oi. Descobri tudo. Descobri tudo, né? Afasta. Vai dizer o que é que tu ia falar, diz aí. Chora. Um negócio também que dá raiva, mano. Ixi, esse aqui eu me lembrei do tempo do colégio, mano. Dá muita raiva, mano. Ixi. Aquele malaca que leva o violão pro colégio, mano. Puta que pariu. O cara leva o violão, pronto. O cara é o Renato Russo, é, né? Do... É o gostosão da sala. Ah, eu tô caindo. Mulher, ele trouxe o violão. Puta que pariu. O cara parece que trouxe uma pomba de 2 metros e é bem... É um violão, porra. Aí bota. Aí eu, esses caras, esses meninos na época, né? Não sei como é que tá rindo. Aí botava o violão nas costas, né? Com aquela. É, aquela a alça. Com toda escapadozinha, a alçazinha, aí andava assim, andando assim. Caçou, ai, andando. Puta que pariu, tá andando todo assado, que porra é essa? Querendo cantar seus olhos de noite sereno do seu Madruga, né? Aí, e outra, esses bichos, mancha, é regra. Parece que aquelas regras, tarjeta, que os caras sentavam na quina da carteira do colégio, é, no braço da cadeira e ficava. Oh, oh my love. Aí a menina, oh, ele é tão bonito. Ah, sei lá, caralho, estudado. Não, e sempre começa com aquela música do Nirvana, né? Kamezi War, que é aquele tum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. A porra mais fácil que tem pra tocar essa porra, velho. Aí, não, peraí, errei. Não, peraí, vai começar agora. Ai, Tô desafinado, violão. O violão rei do tio dele, mano. Eu duvido é tocar os seus olhos de noite serena. Aí é clássico, aí é clássico, Zé, né? Pior é quando o cara leva o violão pro colégio, aí chega aquela galera, mano, aquela turminha de cara, menina, aí diz, não, vamos fazer um luau. Aí chega assim, vai fazer o luau ali, né? Termina a aula, aí os caras vão fazer o luau de dia, em frente à pracinha do colégio ali. Ah, dá isso. Praça, velho, pura mídia também. Luau na bunda deles. Começa a tocar a música, sempre começa com Nirvana, aí passa pro Legião Urbana, aí vai tocando as músicas, aí nem termina a música, não vai até o fim a música. Eu tô ligado. Quando uma chega na metade da música, aí, aquela, aí começa a tocar outra. Ah, papo. É, foi só a metade da música. É, mano, o menino rei só leva pra pegar as meninazinhas. É, uma vez eu vi, foi aqueles galera dando cupom, aí luau, 1 hora da tarde, Praça do Ferreira. Caralho, olha o nível. Puta que pariu, né? Essa porra, peguei, rasguei, porque foi no lixo. Tá lixo no lixo. O lixo do lixo. Um lixo, um mito, né, meu? Corre que dá raiva isso aí. Um lixo, um mito, mano. Quem é que posta essa merda? É porra de menino que foi ruê, mano. Internet, aí, eu comprei meu computador agora e... PC do milhão, né? É, o PC aqui do Seninha e agora eu vou botar aqui. Ruê, O que é isso aí, mano? Aqueles GIFs, aquelas imagens, um lixo, aí bota a imagem do antigo, o novo, né? E um mito, aí bota um antigo que nunca viu na vida, ainda tá na mamadeira ainda. Cara, nunca foi dos anos 90 ou 80 e bota um mito e um lixo. Ah, daí, mas estudar teu geografia doido. Produtos de entretenimento que vem na aba dos outros mais famosos. Que é o quê, menino? Isso aí dá raiva, viu, mano? Só traduz aí no Google. Saiu o Crepúsculo, aí entra no cinema, uma semana depois, os vampiros também amam. Isso aí dá muita raiva, viu? E aí vem no embalo da fama dos outros, é isso? É, mano, tu é doido. Puta que saiu o Senhor dos Anéis, aí entrou o Senhor das Espadas ali também no cinema. Como assim? O nome? Eu não conheço, não. Esse Senhor das Espadas aí. Anel tá sendo gankado aí. Putaria, velho. Smite é massa. Não, Smite é legal. O Dota é legal, o LoL é tudo legal. É porque, mais um, pronto. Puta PC que... falou mais um ponto interessante. Eu fico puto com esses haters. Ah, LoL é um lixo. É, mano. Dota é um lixo. Hater da raiva, né, mano? É, macho, hater é uma coisa da, hoje em dia, de 2005 pra cá, de 2010. É cheio daqueles pivetes aí dos óculos aí. Eu tenho 10 anos de idade, eu vou aqui. Sou revolucionário, né? Eu vou botar meu nome na internet. É, rapaz, 38, entrou na sala. É, o menino é de 10 anos. Aí, é um lixo. Dota é um lixo. Daí, menino, aí vê o menino tomando todinho do quarto dele. Dota é pedido, Dota é pedido. Agora sim, Walter, vamos falar igual aquela frase. Tua mãe sabe que tu paga de hater no Facebook. Acho, isso aí a galera brinca. Só que assim, infelizmente, o pessoal hoje em dia, eles reclamam muito, cara. Que dá raiva, como a gente é não dizendo que, lógico, os mais velhos não quer dizer que sejam melhores que os novos, não, né? Eu tô dizendo em relação àquelas, essa geraçãozinha besta que esquece fazer de tudo. Ai, meu, eu tenho um gosto aprimorado, que o gosto de vocês antigo, qualquer coisa era bom. Não era assim, não, meu chapa. É. A gente jogava outro, jogo, né? De qualidade, Metal Warriors, jogava Chrono Trigger, Chrono Trigger, né? Aquelas viadagens. É. Aí o Mario Kart, só jogo foda. Aí hoje em dia tem jogos bons e jogos mais ou menos. São muitos jogos, né? Indies. Aí jogos independentes, outro não. Ah, esse jogo lixo. O jogo saiu. Tem jogo que é de graça. E o cara diz que é lixo. Nunca jogou. Ei, agora sim, também o negócio da Nintendo, cara. Todo mundo jogou Nintendo. E o pessoal fica criticando a Nintendo. Todo mundo que jogou isso. Nintendo. Ó, todo mundo que tem na nossa cidade, mais ou menos 24. 24 é o Manel, né? 25, 26. Aí já jogou Super Nintendo, outros mais velhos. Eu fui um pouco do Nintendo, né? Mais Super Nintendo. A galera reclama, a Nintendo hoje em dia é o Wii U lixo. O Wii U serve pra alicerce de parede. Bloqueio. Okay. Aí, mas infelizmente, todo mundo já jogou. Isso é fato, é antigo. Ou não, né? As pessoas que realmente não gostou. Mas a Nintendo tem os jogos bons, mas infelizmente tá passando por uma época que tá tendo muito jogo, assim, legal e foda. Não quer dizer que a empresa é lixo. O cara tem que lavar a boca e parar de falar besteira e fazer alguma coisa. Sabe? Só que tem que ir lá trabalhar na empresa, né? Faz melhor, filho de Kenga. Sai daí desse cinema com puro amigo. E também, cara, que critica também é PlayStation, essas coisas. Ó, Xbox, todas as empresas são boas e tem um lado ruim, claro. A gente tá aqui pra defender também coisas que não existem. Mas a pessoa ficar falando com o Joel disse, os haters, que são ridículos. Os fanboys, de hoje em dia, né? Fanboys. Fanboys, os haters, é ridículo. Dá uma raiva, mas dá uma raiva. O que custa a pessoa ser normal? O que custa? Caralho, eu não gostei desse jogo. Beleza. Não, mas ele faz questão de botar na internet. O jogo lixo. BR, ruê, ruê. Dá raiva, mas esses meninos bobos. Aí, da época do WhatsApp, que são programas legais, tudo. Vive na cara do WhatsApp, não sai, não vai conhecer alguém, não vai conhecer uma menina. O cara nunca conheceu o Messenger, né? O MSN, o mensagem. O Mirk, irmão. Mensagem de texto no celular, né? O cara pagando ali por mensagem de texto. Os meninos de hoje em dia nunca vão saber o que é o chat bate-papo do UOL, mano. O Ricardão 25 entrou. Falando de gosto, mano, posso falar aqui de umas bandas aqui que eu tenho raiva, mas... Olha, eu deixo, mano. Charlie Brown Jr. me dá raiva, viu, mano? Eita, que pariu, chorando. Aquele cara que chegava, mano, assim, todo gordão em cima do skate, todo gorduzão, né? Charlie Brown, pá, puta que pariu. Cara, tem uma cara de maracujá, aí, mano. Se fuder, mano, com esse teu rap rei aí, mano. É, mano, tu era errado, mas esse apedrejado da rua. Ué, doido, né, mano? Dá muita raiva esse cara. É o finado. Não, aí o cara morreu, aí. Ixi, agora o cara é o. Ixi, é o poetazão aí. É, meu, ó, aí é putaria. Aí é aquele. Aí eu vou criar a página aqui. Eu vi até uma parada dessa na internet. A menina criou uma página dedicada ao Chorão. Aí botou uma música que eu amo muito do Chorão. A música era do Renato Russo, mano. Puta que pariu, mano. É sério isso, é? Foi sério, sério mesmo. Galera compartilhou e tudo na internet, usou o EBR lá. Aí o cara, ixi, menino, aí o cara virou poetazão ali, depois que morreu ali, pra puta que pariu. E nessa Valesca Popozuda aí, essa bomba aí. É, se morrer, é, tiro... se morrer, vixi, aí é, vixi. É, tiro porra de pomba, só pode de pomba mesmo, porque pomba... Outro cara que dá raiva, mano, que eu tenho muita raiva desse cara, mano. Ou como eu tenho raiva dele. Se eu me encontrasse com ele na rua, eu metia a porrada nesse cara, mano. Por quê? Manel tá aí, mano. Que é isso, mano? Durval Lelis do Asa de Águia, mano. Dá muita raiva, mano, desse cara. Por quê, fela? É, o cara dá muita raiva, mano. O cara é psicopata. É doido, doido. Eu olho pra ele, mano, tem uma raiva, mano, assim, dá um, sei lá, mano. Por que, fela? Diga aí. Sobe assim, o sangue começa a esquentar, mas fila da puta, mano. A passiva puta da raiva. Eu começo a ficar com raiva só de olhar pra esse cara, mano. É outro cara, mano. E a raiva máxima é o Latino, mano. Não tem quem venda esse aí... cara, não, mano. Não, Dudu, puta que pariu, Dudu. Latino é foda. Vou dizer de novo, mano. Quem é que disse que o Latino sabe cantar, mano? Ele sabe, é, cacarejar. Teve aquela rixa com o Cauê Moura, né? Com ele, aquela vai, não vai, back, pipipuf. Mas o Latino, ele sabe gritar, só sabe falar. Cantar ele não sabe, ele imita os outros, pronto, é o dito. É, mano. É o dito. Não sabe de lá de porra nenhuma, mas... Pronto, é o dito. Ó, acabou. Latino é... Latino, não, é lá, latino lá, latino. Hits... Entendeu, né? Latino, hits, né? De carnaval, mano. Lepo, lepo ali. Puta, calma, que pariu. Puta que pariu. Lepo, mas quando eu começar essa putaria do Lepo, Lepo, se eu não me engano, sou o meu primo Rafael. Ele já disse, isso não é música não, isso é zoada, mano. É mesmo. Quando ele escutou, se eu não me engano, foi o meu primo, eu não tenho certeza. É o macho, eu olho, eu falei com o Max, o pessoal do Skype lá, meus amigos. Macho, que coisa ridícula é essa aí, galera. Macho, isso aí sabe que é só no carnaval, mano. A gente sabe disso, é só no carnaval, só pros fanaca aí pra ficar cantando aquela coisa direto, direto, direto, direto, direto. E os fanaca gastando dinheiro, gastando tudo pra ter. É, com o Lepo, Lepo. Ah, toma teu cu, filho de puta. Agora ele tá falando aqui, mano, negócio de axé, de carnaval, de pagode, mano. E, mas agora sim, mano, não é falando que o ritmo... Quanto a música, eu sou meio... Não, o... Gosto um pouco, então... Ah, porque assim, mano, o ritmo, o gênero da música, forró, pagode e axé, mano, não é preconceito com esses ritmos, né, de música, mano. Não é assim querendo dar uma de não pro roqueiro punk revolucionário, não sei o quê. Eu tô entendendo. É o roqueirão. É o roqueirozão, não é... Eu já tô entendendo que o Jota tá dizendo. Não é querendo dizer isso aí não, mano. Porque eu gosto de rock tudo, mas tem muito cara de rock aí, mano, que também o cara é um bostazão, mano. O cara se acha um mega inteligentezão, revolucionáriozão. Tem muito cara de rock aí que é bosta. Tem muito. É como o João disse, tem, é porque esse negócio de pagode, chá de axé, escutaria. A gente pensa que é coisa aquela mais malandra, né, ali. Mas esse negócio do... Ó, todo canto tem aqueles cantores que é metido, que sai ali pro negócio de mídia mesmo, que não sabe cantar, que é bonitinho. É, velho. Que negócio de forró, de forró não, de rock. Demônio, né? Aí fica aquela... Sabe cantar... Que demônio. É, mas sabe, tá aí, sabe uma música que eu acho que eu não suporto. Eu não suportava, mancha. Ah, não suporto até hoje. Não dizer que eu agora adoro. É tipo a sirra do Joel aí com o Lepo Lepo, mas é aquelas músicas do João Gordo. Oxi, mas eu não suportava aquilo não, é só. Mas é uma porcaria pra mim, ó. Ratos de porão, né? Ratos de porão? Ratos de porão. Eu não sei, pode dar contra muita gente aí, mas pra mim, mas aquilo ali é uma porcaria muito cachorro grande. Cachorro grande, né? Tu tem raiva de quem, PC? Funk. Tu não gosta de punk, não, PC? Funk. Ah, funk, vixe, é. Assim, é todo mundo, assim, entre aspas, que é dessa internet... Botando até os ruê no meio, não gosta de funk. Vocês já pararam pra prestar atenção nisso? Ah, mas tem então, 90 ou 85% dos pessoal que usa internet não gosta de funk. Tem uns funk que é clássico, mano. Aquele funk do tem, Street Fighter. Tem aqueles ali. É, os antigos é legal. É, só que assim. Rap do Silva, mano. Iva, é eu doido. Eu não vou ficar assim, eu não vou ficar como aquele. Ah, falando a minha palavra. Não. Eu vou dizer o que eu acho aqui. Eu não gosto muito de funk. E eu acho, né? Opinião minha. Funk cor de vagabundo. Eu acho. Negócio de falar o quê? Tira pra pokebomba, bicho. Eu quero pra poke tudo e o quê? Bomba, bomba, bomba, vai descendo. É isso aí, meu irmão. De onde é que tu vê uma música boa dessa? O rap do Silver é um clássico. Boa mesmo. Não, boa mesmo a música não é não. Realmente não é não. Agora eu vou admitir uma coisa. Eu vou admitir uma coisa. Interessante é ver as mulheres dançando. Eu vou admitir uma coisa agora. Isso é pai. Agora é uma coisa legal. O ritmo é legal. Da música de funk que eu gosto é aquela do Tira da Pesada. Que toca lá a música lá. É funk, velho. Aquilo ali, velho. Rapaz, no Monstros vs Alienígena, o cara foi lá falar com o alienígena pra fazer se comunicar aí, botou lá, funk, começou a tocar essa música aí do Tira da Pesada lá. O vixe, é funk isso aí, sabe? Pois é. É assim mesmo. E pra vocês terem noção, como os pivetes não sabem muito, eles pensam que essa música é do Crazy Frog. É, meu, vixe, aí os caras tão de putaria, viu, mano? Aí é o cara tá de putaria. Então, eu tenho uma versão do Crazy Frog, essa música. Vai te lascar. É isso, PC. Só que o Manel ganhou no X1 aí. Aquele cara que o cara explica, dá uma explicação zona foda sobre qualquer coisa. Aí o cara termina de falar, aí o maluco parece que não escutou nada do que tu falou e pergunta assim, mano. É o quê, mano? É o quê, mano? O cara parece que tá voando, mano. Dá vontade de pegar o livro e tacar lá nos olhos dele, mano. Tu escutou um negócio pra escutar, filha da puta, que tu vai abrir um buraco na tua cabeça, vai ser o terceiro a terceira orelha. Às vezes, mano, o cara... Às vezes eu faço isso, às vezes. Às vezes o cara... Foi sada a chamada. Às vezes isso aí é mania mesmo do cara, mano. O cara tá prestando atenção, mano. Aí o cara faz uma pergunta pra ti, tipo, isso aqui, a gente vai fazer isso aqui amanhã. Aí o cara pergunta o quê? Pergunta só por mania, mano, assim, às vezes, mano. Às vezes eu faço isso aí, às vezes. Às vezes eu faço isso mesmo. Mas eu tô conversando com um conhecido do amigo meu, que a gente tá falando sobre Monster Hunter aqui. Mas eu tenho uma raiva tão grande dele, mas é sério, eu tô pra deletar ele do Skype. Mas sério mesmo, ele é tapado. Eu odeio gente tapada, doido. É sério, eu não sei, eu não tô dizendo que eu sou espertão, claro. Mas eu chego, ei, ô macho, tu faz isso, Monster Hunter. Ele digita, hã? Aí eu penso, aí eu vou lá pra Marte e volto, né? Em um segundo eu, calma, bala. Aí eu, digitando de novo, aí ele, É o Shellback, O filho de puta, é assim. Ele, agora tacando no cu tu quer, né? E o pau no lengo, né, mano? O cara não tem coragem nem de... Tem gente que só vai no palavrão, mano. O cara não tem coragem nem de rolar o mouse pra cima, mano. Pra ler o que o cara escreveu anteriormente, velho. Vixe, é doido, mano. Eu sei que uma vez eu fiquei puto com o Joel. Vixe, já veio isso, velho. Joel, de vez, vamos fugir. Porque era meu aniversário, aí eu chamei já o meu aniversário, não sei o que, vamos marcar a galera pra comer um rodízio de pix aí, não sei o que, e tá certo. Como foi no dia, eu fui lá na casa do Theo, falei, vou ligar aqui pro Joel fazer ver se ele vai. Sei quem não foi, só foi eu e o Theo mesmo, comer a pix. A pizza? Foi eu e ele pro rodízio usando mal, ó. Comer os pix usando rodízio? E o tio Theo foi a namorada dele. Vixe, o Manel comeu por tua conta, foi, PC? É isso aí, Manel. Aniversário do cara, mano. O cara pagando a conta. O meu puto tua conta. A merda é que ele queria namorar com vocês, mãe. Vocês que me faltou, mano. Eu como por ti, né? Meu neto aí dão também foi. Vocês são tudo. Doido, velho. Tu tava fazendo putaria. Alguma coisa, velho, nesse dia aí, velho. Comer a salsicha, né? Outra coisa também que eu tenho raiva é quando a gente vai pra frente e o mano fica botando um banco pra pagar as coisas. Como é, BC? Repete aí, PC, repete aí. Vai comer pastel na Friends lá e vai pagar a conta e todo mundo olha pro Manel. Aí o Manel, não sei, eu vou ver aqui na minha carteira. A mulher já tá acostumada já. Aí, mano, putaria de. Manel todo lentão, aí a mulher esperando 10 horas em pé. Eu vou ver aqui. Essas reuniões que a gente fez no Friends, velho. Os caras tudo assim, aí pega a conta, né? A mulher entrega a conta pro neto, aí o neto passa pra mim, eu passo pro Bala, o Bala passa pro PC, aí o PC passa pro Mané, o Mané fica com a conta na mão olhando. Aí o Mané fica todo, diabo, é isso aqui, vai com vocês comer. É o prejuízo aí, ô Manel. Não, combinado não. Putaria, aí, tá aí, mas a cara da menina do frente fica assim, puta que pariu, vai, tola de novo. Eu era teu fã pra caralho. Era, não é mais, cara. Não. Nem xinguei você ainda, velho. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Você é o movimento Playboy, seu, velho? É o movimento punk, velho. Ah, vai tomar no seu cu, velho. Mas véio. Idiota, cara. Ah, cara. Você é velho, velho. Quem é você, playboyzinho de merda, pra falar de movimento dessa porra? Quer quebrar minha mesa? Quer quebrar minha mesa, mano? Fala, vai se fuder. Sobe daqui, playboy. Gíria de internet dá raiva demais, velho. Ah, viu? Pior do que gíria de internet, mas gíria de internet falada na vida real, mano. Cara chega assim, ei, partiu? Partiu teu rabo, Bartô. Já pega a ar, né? Partiu teu rabo. Gírias de internet e os filósofos de internet. Vixe Maria. Vixe. Não, tudo bronze. Chega assim dizendo, ei, de ser a frasezona do, sei lá, do Aristóteles. A menina toda de biquíni falando isso aí, né? Batatinha quando nasce, não sei o que. É, meu, como é? Filósofo de internet, velho. Dá muita raiva. Batatinha quando nasce e vai no hot dog do Marcão. Coisa de Facebook também, mas eventos de Facebook dá muita raiva. Não, mas não. Agora você chegou. Não me convide pra essa porra, mano. Puta que cara, pariu. Vocês não têm noção. Tem um amigo meu, eu não vou dizer o nome dele. Não foi amigo com esse. Pau no cu. É um viado. Pau no cu ali. Ele bota, me convida, que porra é essa? Fica lá, né, a paradazinha do Globo, número 1, que é bem seguido, é aqui. Aí lá, fulano te chamou pra a festa rave do foguete, que cabeça aí, meu irmão. Aí eu boto recusar, pá. Aí passa 20 minutos, fulano chamou pra festa rave da rumba, que cabeça, meu, recusei essa porra. Recusar de novo. Ei, Bala, tu recusou, foi? Eu já vi isso, mano. Eu recuso essa merda, mano. Essa coisa de festa rave do barulho aí. Negócio de 50 mil watts de potência. É, mas bora. Não, vou não. Beleza. Passa 10 minutos, ele me bota e me chama de novo, mano. Mas todo dia o filho de Kenga me chama pro negócio de uma festa rave. Ele mora na festa rave. Só pode ser da puta nem casa, não, mano. Eita, macho, todo dia, mano. Todo dia. Eu vou deletar ele, doido. Vou deletar ele. Jeito. Putaria. Agora tem. Aí teve essa onda agora na internet. Eventos fake, né? Evento fake. É, eventos fake. Eu vi o PC entupindo o Facebook de evento fake. É evento pra saber se, sei lá, o fulano do X-Men existe de verdade. Meu ovo! Aí é evento do fulano de tal pra quem manja dos Paranas. Já pensei, eu ia escrever. PC que porra é essa? Manja dos Paranas. Eu não vou. Que manja dos Paranas. Eu ia botar participar imagina se alguém fosse na putaria dessa. Coletiva imprensa pra ver o Martin McFly chegar em 2015. Eu fico imaginando o PC é engraçado. O PC ele tá com o Skype com a gente, ou nos programas adjacentes da vida, ele é calado, né? Quando é no Facebook. É meio doidão, né? É, postes e postes, o EBR hacker é mod on. É, agora, deixa eu pensar, cara. Uma coisa que dá raiva é mulher fofoqueira, mano. Mas pior do que isso daí, mano, é homem fofoqueiro, mano. Acho, se você é fofoqueiro, sai daí, mano. Sai daí. Dessa vida, mano. É o cúmulo. É doido, mano. Cara, fica. Não, é sério, é ridículo. Eu tenho minhas opiniões, a galera pede às vezes umas opiniões pra mim, porque a galera que eu sou amigo, né, eu converso direitinho e tal, mas não quer dizer que eu não sou fofoqueiro, né? Claro, ficar falando dos outros. Agora, o cara que é fofoqueiro, bicho, um homem, é meu doido, Deus, véio. É ridículo que é um negócio desse. É de dar raiva mesmo, é ridículo. Filho de puta. Mas bom de empresa é mais ou menos assim. Não, empresa, esse é que é o problema. A empresa, se o cara é fofoqueiro de empresa, ele já é panaca. Ou então é aquele cara que fica puxando o bag, né, do chefe. É o baba ovo, né? Baba ovo. É o baba ovo, né? Que aqui. Tá nem escrevendo o Word, babando ovo do chefe. Aí é o cara que era. Agora é o cara que babando ovo, falando da vida dos outros por trás e trascando os caras. Porra, cara, é ridículo, né, cara? O cara tem que ter um bom senso da vida, cara. Bom senso. Não quer dizer, eu vou fazer de tudo pra me dar bem, sei lá o quê. Ridículo isso. Cara, tem que ser normal, cara. Tratar as pessoas como você trata. Normal. Tratar bem, educadamente, tudo. Na medida do possível. Agora ficar, fulano disse, ai, tomar no teu cu, filho. Ah, passa teu cartão logo antes dessa merda. Agora tem duas coisas aqui da lista que é meio parecida, mano. É o cara que se acha o popstarzão ali, que é o conhecidão ali, que é o famosão de rua, famosão de bairro. É, eita, velho. O cara que é o conhecidão ali, tem 1 milhão de amigos no bairro dele. É, curte o meu post aí. E tem esse cara que é o cara que se acha famosão de bairro. E tem o cara, mano, que é o cara que se acha polemicão demais, mano. Goleiro Bruno. Tudo que o cara fala é o polêmico, é não sei o quê. E não sei o quê. Ah, pá, puta que pariu, mano. Ah, chupar um canavial de rola, mano. Não, você citou. O Joel puto com os caras imaginários. É, né? Tá ali demais, né? Os caras imaginaram, tá doido. Mas putaria isso aí, ó. Esse salvo no fundo, né? Fila da puta. Tá aí. Pegando o todinho. Tem umas coisas aqui totalmente gratuitas, né? Da lista ali. Luciano Huck ali. Totalmente gratuito, né? Somos todos macacos, né? Putaria. Eu fico, ó, pronto, outra coisa que eu fico puto. Só um rapte aí, como é que fica minha situação? Outra coisa que eu fico, olha, PC, fantasia na vida real. Outra coisa, esse negócio de putaria do negócio da banana, que aconteceu com o negócio do futebol, banana, foi ridículo, né? Daniel Alves. É, aquele, né, caso. É, o panaca que rebolou a banana e tal, e o cara ainda, de humildade, cara, GG, né? O cara comeu a banana e tal, pra. E, em resumindo, ele cortou a putaria pela raiz, né? Aí o que acontece? Ai, vamos todos fazer a campanha, todo mundo. Hashtag não somos todos macacos. Aí chega, eu olhei aqui, uma amiga minha que é uma conhecida, que não é mais, né? Que eu deletei. Compartilhou, Luciano Huck disse tudo. Somos todos macacos, está aqui a prova. Merda, macho, puta que pariu. O Luciano Huck, pra poder aproveitar o hype, né? Aproveitar aquela ondinha. É a camisa, conhecer, né? É a camisa, ele com a banana, ele é a Angélica com a foto do selfie, essa baita lá de cima. Dá raiva, isso aí também. Puta que merda. Pariu, o selfie é meu zóio de gravata. O filho. Aí fica essa putaria com a banana é a prata, já tá toda preta, aí toda vez a zumbada e somos todos macacos. Aí Ai, putaria. Aí tinha lá, eu fui ver, pra vocês verem como esses caras famosos gostam de ganhar, ficar em cima dessas putarias, né? Não, pra eu poder aparecer, pra eu poder aqui dar um... Mancho, vocês não têm noção. E eu cliquei em cima da foto dele, porque quando você clica na foto que alguém compartilhou, vai pra fonte, né? É. Tinha lá, macho, 700 mil compartilhamentos, caralho, cara. Caralho, puta que pariu. Macho, quando eu fiz 700 mil compartilhamentos, eu pensei, porra... Macho, 700 mil panacas. Fila da puta, né? Isso aí. Meu Deus, mano, de pau no cu, doido. É igual você no Hulk, é a cadeira do Hulk, meus ovos, cara. Calma, totalmente gratuito. Totalmente burstado essa porra de negócio de somos todos macacos com a banana na mão. Essa porra jogou foi no lixo depois. Putaria. Aí ficou dizendo que o cara é dizendo que o cara é bonzinho, né? Aí somos todos macacos aqui. Ah, pra puta que pariu, mano. Como é que essa banana é soca? Tô dizendo que o cara é bonzinho, né? É o bonzinho, né? É, tá doido. Eu ajudo vocês, eu sou bonzinho, eu tô do lado de vocês, porque daí viaja. Vai na esquina, não sabe nem quem tu é. Meu Madruga está na face de quem? Está ou não está? Não está! Obrigado! De nada! Agora há pouco eu tinha revelado o meu chefe italiano, ó. Puta que pariu. Conta aí mais histórias dele aí. Conta aí. Tacava o rolo de massa em tu, é, pra ser direto. Italiano que comia salada. Aí dentro. Ah, pode não, é? Não! Aí eu perguntava, pode não. Não. Não vou comer pizza mais não, que a pizza é italiana que come. Sabe que o cara é italiano, ele tinha que comer pizza todo dia. Lógico, é o mínimo que o cara tem que fazer, mas. Nossa, todo dia, velho. Putaria, mano. Pensei com raiva do cara que comia salada. Não, mano. Esse bicho converteu com marcação em mim, qualquer coisa que ele passasse, mas se o couro tivesse no chão e já tava apontando o queixo pro meu lado, pro meu líder, o líder ia descontar em mim. O avó mas teu cu, mano, tu larga com isso. Falava era porra isso que tu falava. Fala porra, né, mano? Pera aí, ele entendi. Ele falava, ele entendi. Bicho é mentiroso. Ele chupa o culo, ele loculo. Chupa o culo. Pera aí, o que é que tava no chão, assim? Oi, o couro lá do que eu trabalhava lá. Couro de boi. Couro de boi mijado. Putaria. Esse bicho esse tava pegando teu pé por quê, sei. Uma vez aí passou uma mancha na pedra lá, esse bicho foi tirar satisfação comigo. Eu sim, meu chapa, aumente meu salário. Pra mim tá olhando essa peça, tá vindo com mancha. Quando você não aumentar meu salário, não vou olhar, não. Olha, mas rapaz, o viado dele, cara, recebi pra trabalhar, né? Olha isso aí, tu tem que me pagar mais. Eu tô falando isso aqui que tu não trabalhou lá, mano. Ei, mano, os caras que olham esse tipo de mancha aí com mais do que a gente, eles ganham mais do que a gente, pra lá. Pô, Deus, tá ficando doido, meu rapaz. Doido, mano. O PC era o dono. PC é louco. Todo contrato do PC tem assim. Top sonho de reivindicação. E ele, PC? Ele é um jocano, não sei o que, eu não vou olhar, não. Esse cara chegou. Hello, chupa, culo, não PC de nome. Aí meu chefe chegou lá, hein, mano, tem que olhar essa porra, não vou olhar, não, mano. Ah, pra lá, mano. Ele tá dizendo aí que a gente dá dentro do mandei dar, mas ele pensou, quero sair mesmo. Esse é macho mesmo, né, que é macho mesmo. Agora uma vez eu falei de pedir desculpa, viu, menino? Ah, vai pedir desculpa, beleza, né, PC? Tá perdoado. Depois desse dia que tá fazendo normal. Tá perdoado, meu pau! O teu chefe não tá perdoado! Putaria! Eu te perdoo! Hasta la vista, baby!